Brinde pra vitória dos neguinhos, pro lugar de onde eu vim. O que eu fiz, só Deus sabe que se for dos imbecis. Me diz o que falta que eu vou lá buscar pra mim, pros irmão. Tamo junto até o fim, no meu corre eu sou aprendiz. De maluco vou chegar onde eu sempre quis. Foco na missão, nós escapa por um triz. Vagabundo nato não nasce pra ser infeliz. Pelo menos meu rap não contradiz. Que se foda, acende o push, né, ma? Deixa eu puxar lá, fa. Traz daquele, põe no bong que nós puxa, né, ma? Traz o whisky pro meu bode, vodka, xixi, ha. Hoje é dia, mais um drink, e é da fish, né, ma? Da bis, por maluco do showbiz. E pros que me apunhalaram e nem deixaram cicatriz. Que se foda, acende o push, né, ma? Deixa eu puxar lá, fa. Traz daquele, põe no bong que nós puxa, né, ma? Traz o whisky pro meu bode, vodka, xixi, ha. Hoje é dia, mais um drink, e é da fish, né, ma? Tem quem nasce pra vitória. Nós nascemos pra luta, tamo portando. Que se foda, acende aquele pros puxa. Se eu vencer é consequência, o limite é a causa. A razão é o corpo, emoção é a alma. Vários quilos na sala, mais uísque no copo. Nada é contra a maré, hoje eu subo no pódio. Os cuzão vem de ódio, foda-se, engole o choro. É a comemoração dos que tem sangue no olho. Quando verde no bolso, senti o cheiro da glória. Hoje eu sinto seu gosto, antes eu vi o desgosto. Agora quebro os padrões, nunca visei o oposto. Vou chegar no meu posto e não me importa o esforço. Isso é fruto da união, pra todos meus irmãos. Pra quem não acreditou, viramos jogo vacilão. É, eu tenho um jogo na minha mão. Deixa os pela falar que é conspiração. Que se foda, acende o push, né, ma? Deixa eu puxar lá, fa. Traz daquele, põe no bong que nós puxa, né, ma? Traz o whisky pro meu bonde, vodka, xixi, ha. Hoje é dia, mais um drink, e é da fish, né, ma? Da bis, por maluco do showbiz. E pros que me apunhalaram e nem deixaram cicatriz. Que se foda, acende. Larará, larará. Taca fogo em mais um. Lá. Aperta um, pra destilar o meu ódio. Vou acender mais um. Lá, lá, aperta um do green. Angelica do bonde, os malucos do bonde. Os hipócritas escrotos, os mevex se esconde. Atrás da legislação, comédia, corrupção. Que se foda, aperta um do green. O jogo é sujo, corrompe, confundem princípios. Consequência da farsa, trapaça laranjas. Políticos, seus vícios, quem rotula. Moralismo, capitalismo, comodismos. Fraudados do início, antagonismo. Meu brinde vai pra vitória que ainda é inexistente. Se estende na glória de quem ao menos um pouco me entende. Se vende, tu compra, se atira, tu morre. Se falha, tu tomba, dos olhos escorrem lágrimas. Não aceita, indaga. Liberdade.